Charlie, bom dia. Confirma o padre que se encontra, ficha de cola. Alfago, Charlie, autorizado Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 410, via Bezulu no meio. Decola pista no zero pela direita, saída Tael, após Voleda, então Bridge. Controle 1 no 9, décima 8, acena 55 no zero. Alfa Golf Charlie. Domingo tempo 4 no zero. Então aguardo a coordenação de você para 430 Alfa Golf Charlie. Ok, gente, se a gente for confirmar que o centro retorna, eu fico confiado. Correto, eu fico confiado, só guardando o meu. Charlie confirmando o nível autorizado 430, reporta pronto táxi na área está. Bolsonaro, reporte para o táxi, Alfa Kutiara. Charlie, tá autorizado táxi via Papá. Reporte cruzamento no SESC, confirma autonomia. Autorizado para usar o nosso set. Após Quebec, Mike Lima, Pat 1, reporta a ponte de pressão no 0, pronto. Onde 2597, desce para 4 mil pés, na chegada Gonf, ajuste em Salvador, 1-0-1-2. Autorizado, Gonf, na 3597. Círculo Pat 1, táxi é via Índia, reporta ponte de pressão no 0, pronto. Charlie, que legal, no 0, no 2. Charlie, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 310 graus, 03 nós. Controle 1 no 9.8, vovô. Obrigado, bom dia. Terminal Frank Whiskey. Controle, bom dia, Papa Romeo Alfa Golf Charlie. Bom dia, Papa Romeo Alfa Golf Charlie, sobre mantenha 430 na saída da El. Acendendo 430, Golf Charlie. 5 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado na LF. No 012, 2.000, reportar o LF. Facilitar o passo voador, né? Não tem a chegada, 3.5.7. Material. Alfa Golf Charlie, passando nível no 3.0, chame o centro Recife, a frequência 1.251, alternativa 1.2.3.25. 2.5.1.2.3.25, bom dia. Bom dia. Localizador tem o capa avesso, 3597, tá? 3597, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, dá a volta. Salvador Torre, bom dia, 3597, tá? 597, bom dia, reporta em checado. Reportaremos, 2 pende a terra. dia. Passou onde a serra, baixou e travou. Pisco no 7, autorizado pouso, pisco no 0, vento 3, 1, 0, grau 03 nós. Pouso no 0, tá 35 ou no 7? Sete, solo 57, taxi Alfa, Juliette, portão 04. Juliette,